Você está ouvindo o Paranerdia, um podcast para nerds. Saudações peludas, queridos ouvintes, aqui é Alexandre de Master e este é o 237º episódio do Paranerd, um podcast para nerds. Ai, quase que eu falei com o meu Deus. Solta as crianças, Nerd Master, que tá editando essa porra! A bagunça, tá bom. Caixa bagunça. E nesse episódio 237, eu, dois queridos sidekicks e um maravilhoso convidado, falaremos a respeito de um assunto menos polêmico, ou não, que é a cultura furry no Brasil. Yay! Espero conseguir te disponibilizar um pouquinho, né, desse assunto, nessa conversa. Vamos ver, espero que sim. E para falar a respeito de tão cabeludo assunto, o primeiro que eu quero chamar é o mais furry dos personagens desta equipe, que é o cara dos animes, então você veja bem, Japão, né? É o que tem lá, né? Que é o seu Jorge Farifão, com o amor da minha vida e ex-editor do Paranerdia. Fala, filhinho. Eis por enquanto, logo eu volto. Essa promessa tá demorando. Cabeça tá uma bosta. E também aqui, essa sim, a mais cavalesca de todas as personagens, a senhora dos pôneis, Ana Lúcia Letier, Janinha Trek, mais fã que ela, impossível. Fala, dona Ana. Tinha que ser um cavalinho, né? Porque não é o ano do cavalo, então. Não é? Tá? Então, aí, gente, já tá batendo a coisa, combinando. Que é a Ana Lúcia, hoje usando um kigurumi de Scooby-Doo, porque foi o que tinha no armário dos meus avatares, tá? E lembrando que hoje ter um coração peludo não é necessariamente uma coisa ruim. Tá no tema. E para poder falar direito dessa bagunça, porque afinal eu e essas duas figurinhas não entendemos é porra nenhuma desse assunto, eu tive que trazer uma pessoa especializada. E o meu especialista nessa área é um dos mais conhecidos produtores de conteúdo da área furry no Brasil, que é o senhor Lunar. Fala, meu amor. Oi, obrigado! Obrigado pelo convite, estou lisonjeado. Estou lisonjeado por ter sido convidado para vir aqui num podcast que falar sobre uma comunidade que eu amo tanto. E vai ser interessante, eu sempre gosto de falar sobre a comunidade furry para pessoas que ainda não conhecem a fandom ou querem conhecer. Eu ainda não fiz isso num podcast. Então, essa vai ser uma experiência muito interessante. E eu espero que eu consiga. Quer dizer, eu já fiz no podcast. Eu não fiz no podcast de fora da bolha, né? Então eu fico muito feliz de estar tendo essa oportunidade. E eu espero que eu consiga, tipo, sanar dúvidas que vocês tenham e que eu seja interessante o suficiente para todo mundo que tem aí. Muito bem. Então, voltaremos daqui a pouquinho para falar isto e muito mais a respeito da cultura furry no Brasil, depois dos recadinhos. Recados. Bom, vamos agora a alguns recadinhos. O primeiro deles, o feed do Paranerd continua sendo https://archive.org/download/feed-paranerd/feed-xml. O e-mail do Paranerd é paranerd@paranerd.com.br. Twitter do Paranerd é twitter.com/paranerd. Blue Sky do Paranerd é o @paranerd.com.br. Facebook do Paranerd é facebook.com/paranerd. LinkedIn do Paranerd é linkedin.com/in/paranerd. DeviantArt do Paranerd fica em paranerd.deviantart.com. Canal do YouTube do Paranerd, você vai em youtube.com/@paranerd. Caso você queira ouvir o Paranerd via aplicativo de música, eu recomendo fortemente o Amazon Music. Afinal, lá estão todos os episódios completinhos e sem censura, diferente da porra do Spotify, que eu não recomendo mais ninguém, tá? E se você quiser conversar comigo e com o resto da patota do Paranerdia, vá ao Telegram e procure pelo Hub Multicultural do Paranerdia, que fica no endereço t.me/paranerdia. E para aqueles de vocês que quiserem dar uma ajuda financeira aqui para o seu amigo Nerdmaster, temos os métodos de mecenato do Paranerdia, picpay.me/paranerdia, apoia.se/paranerdia e a chave Pix, que é o e-mail paranerdia@paranerdia.com.br. Muito bem, recados dados, e agora fiquem com este episódio que está sensacional. De volta. Então tá, vamos falar a respeito da comunidade furry no Brasil. Mas antes de mais nada, um pouco de história. Dona Ana, minha linda leitora do coração, leia por favor o que está ali no histórico da cultura furry, na nossa pauta principal, faz favor, Iri. Conforme organizado pelo Nerd Master, aqui temos um pequeno resumo, né, do histórico da cultura furry. De acordo com o historiador de fandoms Fred Patton, o conceito chamado furry foi originado em 1980, nos Estados Unidos, numa convenção de ficção científica, quando personagens desenhados por Steve Gallati na história em quadrinhos Albedo Anthropomorphics iniciou a discussão a respeito de personagens antropomórficos na ficção científica. O termo específico furry, para se especificar ao gênero, foi criado através de fanzines no começo de 1983, enquanto o nome foi padronizado para por volta de 1990, quando foi definido como a apreciação e disseminação de artes ou prosas relacionadas a furries ou personagens fictícios antropomórficos de mamíferos. Entretanto, alguns fãs consideram a origem do furry fandom muito mais antiga, com obras de ficção científica como Jungle Taitei, lançado em 1950, a obra Watership Down, de Richard Adams, publicada em 1972, e também o filme da Disney, Robin Hood. Vou segurar meus comentários envolvendo o MDM aqui. Sendo esses os exemplos mais citados. Para distinguir esses personagens de outros que não seriam retratados, tais como Lassie e Old Yeller, animais de desenhos animados não são normalmente referidos como funny animals. Ok, muito bem, então. Muito obrigado, dona Ana Lúcia. Ah, eu tenho que lançar, eu tenho que mostrar isso, não tenho? Tenho, né? Tá bom, eu vou me arrepender, mas bora. Primeiro, o mordo. Existe furry de inseto? Luna. Então, tipo, como eu queria falar, é que o furry virou um termo guarda-chuva pra personagens antropomórficos, ou seja, tipo, que são animais, mas que eles andam, falam e se comportam como humanos. Porque antigamente, tipo, nessa época aí, quando começou a surgir discussão sobre personagens antropomórficos na época das cons, quer dizer, época das cons, ainda tem como até hoje, né? Mas na época das cons dos anos 80, tipo, quando... Até existia uma certa rivalidadezinha, tipo, entre os furries, que eram só os animais com pelo, os scaleys, que eram os animais com escamas, e tinha os aviaries, eu acho que era esse o termo, pros animais com asas, né? E aí, foi passando o tempo e a comunidade furry foi crescendo. E aí foi meio que absorvendo, tipo, ainda existem esses termos para classificar, scales, aviaries, etc, mas hoje em dia o termo furry mesmo já virou um termo guarda-chuva para todos eles, então podemos dizer que as formigas que estão lá caminhando e quase fazendo uma revolução comunista no filme são furries, por causa desse termo guarda-chuva. Filho, bebê, quase não. A gente vai falar isso num Paranerdia Futuro. É o manifesto comunista em forma de desenho animado, tá? É, tá, eu tô vendo que essa gravação vai contar com o nosso comunista de estimação. Tá, agora vamos lá. Mais uma que eu vou me arrepender, mas vamos lá. Seu pensador. São duas, tá? Não, duas seu pensador louco. Posso fazer uma dedo rapidinho? Também vale a pena adicionar, eu deveria ter falado isso, que na verdade ainda existe um certo debate, porque vai ter gente muito purista, mas que vai dizer que inseto não é furry, etc, etc, mas esses são os muito puristas, só pra vocês não se surpreenderem se vocês darem de cara com alguém que diga aqui, mas tá de modo geral, animal que tá falando, se comportando como um humano, tá dentro do guarda-chuva, termo guarda-chuva furry. Beleza, dona Ana Lúcia, eu me recuso, leia o comentário do pensador louco. Ai, ai, se o comandante da SHIELD fosse um au-au, ele seria o Nick Furry? Não faz ideia quantas artes feitas por artista dessa piada já tem. Como eu faço ideia sim, porque eu costumo passear num lugar maldito chamado DeviantArte. Pois é. Não, mas você tava falando arte, hein? Tava falando de artes adultas ainda. Só... Vamos lá. Agora, falando em scaler, temos um scaler aqui, né? Esse é o nosso jaré preferido, Antônio. Jacaré, viu? Mais uma. Ô Jorge, é você que vai ler essa, eu me recuso. Tá. Só uma pergunta, ô Lunar. O jacaré em questão é o Zé Jacaré? Zé Jacaré, tá bom. O Zé Jacaré é um brasileiro vacinado. É. Beleza, vamos virou, lá. Vacinou e virou jacaré. Jacaré. Agora vamos ao segundo comentário do Pensador Louco, que ele manda da seguinte maneira: se a turma do Manda-Chuva andasse de carro, seriam The Fast and the Furious. Chega. Alguém andou comendo palhacitos, viu? Eu não vou colocar mais comentários nem do pensador e nem do morto nesta porra desta chamada. O comentário do Dog Wu eu vou botar, do Antônio eu vou botar. Agora, do pensador e do morgo, o do morgo é o último que eu vou botar do morgo, ó. Caraca, pensador, invejei seu comentário, parabéns. Tô vendo que tem gente aí que tá se entendendo nessa zona de comentários, hein? É, tá bom, muito bom, gostei. Eu queria dizer que eles têm sorte que eu adoro essas piadas horríveis. Aí Dona Dog Wu mandou: hoje em dia inclui o mundo animal todo e muito mais, porque até muito tempo atrás o pessoal cobrava muito o fur do furry. Tá bom. É. Pra quem não entende, fur em inglês significa pelo. Muito obrigado, seu poliglota. E aí, seu Antônio mandou: não, eu sou um jaré pegador de casado, isso eu não precisava saber. Ah, tem histórias maravilhosas. Tá bom, ok. Vamos manter em sigilo. Olha, me pergunta, vamos voltar pra pauta e pra pra normalidade dessa bagunça. Celular. O que é ser furry pra você? É engraçado, porque as pessoas costumam ter várias respostas diferentes, explicações, tipo, como se fosse uma pergunta difícil de responder, mas tipo, no fundo, sempre se volta em duas questões bem simples, na verdade, que é tu gostar, apreciar esse tipo de arte com esses personagens e tu querer se considerar. Normalmente, é muito comum os furries terem os seus próprios avatares, né, pra se representar dentro da comunidade. No caso, vocês estão vendo o meu aí, que é o Naga. Deixa eu só deixar uma coisa clara. Pra quem tá ouvindo depois editado no podcast, obviamente, vocês sabem que a gravação acontece no YouTube, e o avatar do Lunar é justamente o personagem Lunar, criado por ele, mas desenhado por uma pessoa amiga. E é um, vou te contar um negócio, não, um avatar lindo da porra, tá? Tá bom pra caceta, velho. Ah, o artista vai ficar muito feliz quando saber que vocês estão... que vocês adoraram, então, a elogia. Tá, aproveita e faz agora ao vivo um jabá pro artista, pô. Uhum. Ele é o Chris Multiverse, o arroba dele é esse mesmo que eu tô falando, arroba Chris com K-K-R-I-S e Multiverse, tudo junto. Ele é artista nosso, ele é também artista do Estúdio Caldas, ele faz artes para Estúdio Caldas e faz freelance. Então qualquer coisa, se vocês não acharem ele pelas redes sociais que eu tô passando, porque se não me engano, eu acho que tem algumas variaçõezinhas de, tipo, por exemplo, entre o Insta e o Twitter dele, que eu acho que vai ter alguma letra faltando ou não, mas se vocês não acharem, vocês podem ir nas nossas redes ao Estúdio Caldas e perguntar lá por ele, que eu faço chegar nele. Tranquilo, maravilha. Aproveita e emenda nessa pergunta: o que é isso de fursona? Claro. O fursona são personagens criados por nós. Cada furry, ele normalmente tem pelo menos um fursona. Tipo, não é obrigatório, mas é que fazer um fursona é um processo muito legal, é muito divertido. Por exemplo, o Lunar é o fursona do Rodrigo. Isso mesmo. E pra quem não entendeu, fursona é persona furry. Exatamente. E geralmente, aí tem uma diferença na comunidade de fursona e OC, né, original character. É porque, geralmente, os artistas e criadores podem criar infinitos OCs, né? E geralmente o fursona serve pra representar, tipo, se não a própria pessoa, alguma coisa dela que ela queira representar. Eu mesmo, na verdade, eu até tenho mais de um fursona. Eu tenho mais alguns OCs, mas eu tenho mais de um fursona pra representar, tipo, algum humor que eu prefiro não representar com o Lunar. Tipo, geralmente o Lunar, pra mim, ele tá sempre no meu melhor. E aí, sei lá, se eu tô um pouquinho mais pra baixo, eu prefiro usar um outro fursona pra representar isso. Mas quase todo o tempo eu tô com o Lunar, porque o Lunar é basicamente eu. É basicamente eu, só que na forma furry. Se pudesse ter orelhinhas, rabinhos, pelo, o Lunar é eu ali. Ô, Jorge, tem um comentário pra tu do Dog Wu, tá? Também, quem não ama o Von, lobão de respeito. Fire Falcon tem bom gosto. Olha aí, viu? Então, poxa, elogiado. Primeiro de tudo, Dog Wu, muito obrigado aí pelo elogio. Segundo, pra quem não entendeu e pra quem não está assistindo a live no YouTube, o meu avatar é do personagem Von Likaon, do jogo Zenless Zone Zero, da desenvolvedora chinesa Royalverse. Tá, agora fala isso três vezes rápido, sem mostrar a mão. Teu cu. Saiu um pouquinho diferente. Aham, tá. Eu também te amo, tá? Saiu um pouquinho diferente. Mas até. Vai dizer, Jorge, tu falou que tu criou um personagem, né? Esse processo de criar personagem foi muito divertido. É tipo o nosso processo de criar um fursona. É um processo muito divertido também. Então, geralmente, pra ser um furry, normalmente o furry cria pelo menos um fursona. Tipo, mas como eu disse, não é obrigatório. Mas a regra básica ali é, tipo, gostar de furries e querer se considerar. Eu lembrei agora porque que eu voltei nisso. Porque a nossa comunidade tem uma coisa diferente de todas as fandoms. E isso é uma coisa muito importante de falar. Até por sinal, muito obrigado por chamar de comunidade, tá? Isso também é uma outra discussão, que é até mais recente. Porque justamente por estar atrelado a, tipo, a ser fã de um personagem específico ou de uma obra específica, o jeito da gente curtir, né, esse nosso hobby, por assim dizer, criando personagens, se expressando, criando os próprios personagens, né, se expressando de várias formas, tem muitos artistas na comunidade e tudo mais, e não se atrelando a personagens específicos que já existem, ou obras específicas que já existem. Então a gente prefere esse termo, a gente tem discutido sobre isso e preferido usar o termo comunidade em vez de fandom. E era isso que eu queria, que tinha faltado responder na primeira pergunta, okay, também. Bom, essa pergunta acho que é essencial, né? Que é como você conheceu, como você foi apresentado à cultura furry? É uma coisa bem interessante, na verdade. Porque acontece com a maioria dos furries, com a maioria, não todos, é que a maioria já é e não sabe, tipo, já gosta muito e não sabe, até que ela descobre, tipo, até que do nada ela tem um awakening. Ah, eu acho que eu sou. tipo, no meu caso, eu desde criancinha jogando Sonic, provavelmente eu já era um furry, só que eu não fazia ideia, tipo, não fazia ideia o que que era criancinha, tipo, não fazia ideia o que que era furry, o que que era ser furry, muito menos que existia uma comunidade, muito menos no Brasil. E até é engraçado, porque eu cheguei a tentar na internet, eu tinha alguns projetos, eu tentei escrever fix, eu tentei desenvolver alguns jogos, eu tentei editar algumas artes, e eu sempre assinava com um nome, meu nome antigo era Tails Himura, de Himura de Samurai X. Então eu meio que já tinha, sem querer, um avatar, uma assinatura na internet. Até que em 2017, eu tava completamente entediado em casa e tinha um aplicativo de comunidades na época que tinha muita propaganda do Brasil. Que, tipo, é um aplicativo que hoje ele é um ame ou rei, ou ame ou odeie, né? Tipo, porque teve gente que teve experiências maravilhosas, teve gente que teve experiências odiosas dentro dele, que foi o Amino. Mas, independente disso, foi dentro do Amino que eu descobri que existia uma fandom furry. Isso foi por acaso. Porque eu entrei lá perdido, nem sabia o que. Não sabia o que esperava dentro. Aí eu entrei numa comunidade de Sonic. Eu tava na comunidade de Sonic, de anime e etc. Aí uma pessoa chegou, viu que eu tava usando um avatar de. Eu usava, né, Tails Himura e meu avatar o Tails. Aí uma pessoa foi lá e me disse: ah, quer entrar numa comunidade furry? Aí eu. Tá bom, bora lá. E aí, quando eu entrei na comunidade. Tá bom? E quando eu entrei na comunidade de furry, ela era completamente diferente de tudo que eu tinha visto, porque realmente eram pessoas que estavam, tipo, mostrando arte, criando histórias, atuando, que tem gente que tem, existem furries que gostam de fazer roleplay com o próprio personagem, então, tipo, tinha um universo de coisas, de furries fazendo várias coisas diferentes dentro daquele aplicativo, pelo menos enquanto ele foi forte no Brasil, porque depois ele foi abandonado, e agora ele já até acabou, ano passado ele. É, ano passado desligaram as tomadas dele. Mas ele já tava bem, ele já tava abandonado há uns 2 anos ou mais, talvez. Aliás, deixa eu perguntar uma outra coisinha. Deixa eu perguntar uma outra coisinha correlacionada com essa história. Existe um negócio chamado fursuit, que é aquela roupa completa, né? Bicho das cabeças aos pés, né? Isso é fursuit. Eu tô falando merda, não, a pronúncia é não, essa. Não, é esse nome mesmo. Esse nome mesmo. Agora, os povo. É que você conhece que tem os povo, né? Tem os povo e as pova também, né? Então, os povo que anda só de orelhinha e rabinho é considerado furry também ou só a galera do fursuit? Sabe que isso é uma discussão acalorada também, porque na verdade, o nome pra esses que só usam orelhinha e rabinho é Nekonimi, né? E aí, tipo, tem gente que fica nessa discussão acalorada, tipo, Nekonimi é furry, e aí, tipo, tem mais, e aí tem uma escadinha, tipo, que vai subindo, tipo, porque aí na escadinha, aí não é só mais orelhinha e rabinho, tipo, é as pernas e os braços, também tem pelos. Aí depois vai subindo até ficar um furry completo. E aí, daqui até aqui, o que, que é furry? O que, que não é? Tipo, é uma coisa bem debatível. Eu acho que a maioria dos furries não vai considerar Nekonimi furry. Mas, sendo sincero, eu, Lunar, se a pessoa quer se considerar, porque foi o que eu disse lá no começo, se a pessoa aprecia e se considera, ok, é furry. Posso dar um pitaquinho? Pitaqueia e depois de pitaquear, aproveita, faz a tua pergunta que eu vi que você botou na pauta, tá? As primeiras pessoas que eu comecei a ver, com orelhinha, com rabinho, às vezes com luvinha ou com, eu não vou dizer uma meia, assim, uma polaina felpuda. Quer dizer, eles estão começando a entrar no clima do furry. Muitas vezes é. Eu consigo ver que tanto pode ser alguém que seja muito fã de Inuyasha, que gosta da pessoa que tem uma versão humana só com detalhes de animais. E daí talvez ela não se considere um furry mesmo, ela pense que ela é só assim um yokai fofinho, mas pode ser uma porta de entrada pra pessoa ir atrás de mais coisas. E vamos ser sinceros, gente, estamos falando de Brasil, calor. Alguém já foi no Anime Friends em julho ferver lá no meio daquele povo? Eu tenho várias experiências, eu te garanto. Eu boto cara, assim, muito respeito pela pessoa que vai com luva de gato e polaina de gato, rabinho. Pra mim, aquilo já tá assando até o cérebro. Eu fui uma vez, tem várias fotos minhas, inclusive, provando essa desgraça, num anime sei lá das quantas, que não interessa o que seja, de cos pobre de Jason. Meu cos pobre de Jason é aquela porra daquela máscara do Jason, safada, uma luva que não tem os dedos e um facão. Eu suava que nem um filho da puta, só por conta da porra da máscara e das luvas sem dedo. Imagina quem vai de fursuite, tá louco. O pessoal cria vários truques pra dentro da roupa. Vocês instalam ar-condicionado nessas porra? Tem gente que faz, que instala uns ventiladorzinhos, tem gente que faz uns capizinhos de ar, tem gente que cada um faz suas coisas. Eu tenho noção, tem uns que estão meio cheinhos porque tem ar dentro, né? Tem uns ventilador dentro, né? Mas tá bom. Ô Ana, tua pergunta. Não, de certa forma já tá meio respondido, né? Porque se só as orelhinhas e só as patinhas e caudinha já gera um certo assim... Não. Imagino que os pijamas de Kigurumi também não entrem como valendo, a não ser que sejam felpudos, né? Tá, antes disso, porque eu sou muito burro mesmo, que diabos é um pijama Kigurumi? Você nunca viu, né, de Master? É um pijama, digamos assim, que você tem um pijama de vaquinha. Então ele é todo estampado, é um macacão. Ele é todo estampado como uma vaquinha. Ele tem o capuz que cobre, tem os chifrinhos. Ela tem uma coisinha na barriga pra ser onde tá as tetinhas. Ah, peraí. Conheces o canal Coisa de Nerd, Cadê a Chave? Acho que pelo nome, não. Não, é do Leon, da Nilce. Tu não conhece, não? Tá. É que o Leon, que é um nerd sério, ele não gosta dessa putaria. Desculpa chamar de putaria, Lunar, é só pela zoeira. Ele tem uma roupa de leão, que é um macacão de corpo inteiro com um capuzinho de cabeça de leão. E a Nilce tem uma porra de um macacão de tubarão. Então é isso, Nerdmaster, que é a porra do pijama Kigurumi? Nerdmaster, dá uma olhada no grupo da equipe que eu mandei um print de uma pesquisa que eu acabei de mostrar de imagens. Isso tudo é Kigurumi. Exatamente. Então tá... Pronto, acabei de receber minha resposta. É, o macacão do leão, do leão é a porra do Kigurumi. Legal, Obrigado, eu não queria ter sabido disso. É tipo os bichinhos Parmalat, sabe? Aqueles bebês. Só que os bichinhos Parmalat, dos mamíferos. Só que feito pra adulto. Tem pra criança também, né? Essa aqui eu gostei, ó. Comércio especializado com ventilador ou área interno pra fursuite. Dona Dog, o seu Dog U tá sabendo as coisas, hein, seu Dog U? Olha, vocês se surpreenderiam com a quantidade de comércios especializados que existem para furries. Comércio especializado meu filho, para trajes de punk. Criança, depois do episódio de hoje, eu não me admiro de mais nada. Ah, tem gente que ganha muito dinheiro. Só vendendo coisas pra fã. Aí dona Rita Frutinha falou, mas vale notar que tem gente que não pode comprar a fursuite completa. Isso é uma boa, porque afinal de contas estamos no Brasil, né? Daí é só a cabeça, por exemplo, só as luvinhas. Fursuite completa mesmo é bem pouca gente, geralmente os influencers furries. Que essa porra deve ser cara pra cacete. Aliás, eu já emendou uma pergunta minha. Tu tens fursuite, Lunar? Então, eu tenho justamente uma parcial. Até uma coisa engraçada, até sobre fursuite, é que vocês sabem que ela não é um consenso entre todos os furries. Não são todos os furries que gostam. Eu arrisco dizer que tem muitos furries que não gostam e não querem ter uma fursuite. Realmente os que moram nesse inferno de país. Caralho, né? Mas assim, eu tenho. Da África subsaariana em diante, ninguém topa. Né? Mas assim, ó, eu quero complementar duas coisas da Pip, que ela falou que sobre o pessoal que usa só luvinha e pata, que às vezes é tanto gente que tá na porta de entrada, quanto às vezes a pessoa tem a fursuite e não quer usar ela toda. E também, tu falou de Kigurumi. Ela já é aceita em eventos. Desculpa se vocês estão ouvindo o áudio vazando, eu não estou em. Kigurumi é aceito em evento de furry, porque tipo, o pessoal olha, a pessoa não tem a fursuite ainda, mas ela tem uma Kigurumi, ela vai de Kigurumi, o pessoal. Cara, eu acabei de ver um comentário da dona do seu Dog U. Perfeito, ó, isso é pra tu, Jorge. Agora, pro caso das orelhas e caudas individuais, isso, geralmente tem que conversar pessoalmente. Porque não se sabe se é fúria ou só fã de anime. Né, Jorge? Não sei de nada, não tem nem Kigurumi. Tá bom. Lula, uma pergunta aqui que me veio à mente agora. Tu faz ideias de quanto custa, em média, uma fursuite completa? Depende muito de com quem tu vai fazer. Porque, geralmente, o custo de uma fursuite tá em duas coisas. Na verdade, tem uma terceira que eu vou adicionar, mas a regra geral é em duas coisas. Nome, né, de quem vai fazer, tipo, da pessoa ou da equipe. Porque, querendo ou não, quem tem maior nome já meio que se tornou sinônimo de qualidade. Já tem gente querendo comprar com as pessoas. Ah, você tá querendo me dizer que existe um Calvin Klein dos fursuiters? Existe. Olha existe. Só. Existe. Mesmo jeito que tem cos pobre, tem cos feio, né? Aí eu sou como. Minha filha, eu sou cos pobre até a alma. Cos pobre, cos ruim. Aí a segunda coisa que faz é os materiais que tu vai usar, né? Tipo, porque geralmente quando tu vai fazer uma fursuite, tu vai conversar com o fursuite maker, que é o nome da pessoa que faz as fursuites. Aí vocês vão decidir, tipo, que materiais vão usar, a pessoa vai te explicar, tipo, o que vai encarecer, o que não vai encarecer. Tem mais uma terceira coisa, né, que é o que vai ter na fursuite, que eu esqueci, então eu falei que ia botar uma terceira coisa, na verdade vai ser uma quarta coisa. A terceira coisa é o que tu vai, tipo, se a fursuite vai ser inteira, parcial ou não. No caso, quando eu chamei a minha de parcial, é porque eu tô fazendo ela aos poucos, então eu tenho, por enquanto eu tenho a head, né, a cabeça, eu tenho as patas, as mãos e os pés, e eu tenho as pernas. Eu ainda, eu tô com a menina que tá fazendo, ela tá fazendo os braços agora e por enquanto isso tá na fila. Aí depois eu quero, mas futuramente eu quero que ela se torne uma completa, né? Agora vamos lá. Vamos lá, porque eu sou da claro, claro, eu preciso saber quanto claro. Tu gastou até agora. Nossa, como que ela tivesse no chat? Desce um zero, não caiu um. Desce um zero, sobe quatro. Mas eu acho que foi uns R$2.000, mas dá pra fazer, mas as pessoas geralmente parcelam e tal, ai, sabe? Ou seja, ô dona Ana, é um traje Darth Vader profissa, saca? Uhum. E eu fiz com uma maker, né, da Fano e tal. E tem, como eu disse, que tem a ver com o nome da pessoa, às vezes tu consegue pegar um maker de muita qualidade que ainda não tem tanto cliente na fila. Aí talvez tu consiga pegar uma pessoa de muita qualidade que não sai tão caro. E o Dagui falou ali no chat que uma coisa muito importante que eu acho que é o que mais mexe no preço, na verdade, é a complexidade, né, do teu... Complexidade varia bastante o preço. Eu disse que eu não ia mais chamar esse corno. Eu vou ter que botar isso, tá? Diz o Morgo, se for um caramelo é mais barato. Bom, é mais fácil de fazer um bagulho caramelo, né? Pergunta-me ele. Nerdmaster, se você fosse um furry, qual animal você seria? Essa pergunta é tranquila, né, meu? Pelo amor de Deus. Não. Não. Eu quero saber. Sinceramente. É a mais tranquila do que ele falou até agora, né? Cara, porra, também, né? Também. Sinceramente, eu vi uma vez. Aliás, eu vi, sabe isso aonde, seu Lunar? Eu vi no canal do Estúdio Caldas, tá? Uma entrevista com um sujeito fantasiado de coruja. Certo. Eu gostei, eu achei bonita a fantasia de coruja do sujeito. Sim, sim. Uma coruja, mal ou bem, é um bicho nerd, né? Dá pra considerar um bicho nerd, né? Corujas são muito maneiras. Eu acho que é uma coruja, tá bom? Serve coruja pra tu? Super apoio. Já que é assim, eu vou declarar o meu espírito furry também. Ah, você vai ser uma pony. Isso aí todo mundo já sabe. Nossa, vou causar surpresa aqui então. Uau, mas... surpresa! Seria um Ankitsune. Oh. Olha aí. Vocês são... Como o quê? Uma Kitsune. Raposa. Se desculpa se eu não falo japonês, caralho. Se bem que eu vou te falar, as mascotes das Olimpíadas de Inverno, aqueles arminhos, o Milo e a Tina. Gente, que coisa linda. Ô, Ana, rapidinho aqui, ó, caiu uma patinha aqui no chão, rapidinho, ó. Vai ser mentirosa essa na casa do cacete, que tu ia ser a Gretzko, tá? Com panda vermelho. É só... Vá, uma Fênico. Uma Fênico, Fênico, Fênico. E você acha que a Fênico é o quê, cara? É uma raposa, cara. Mas a Fênico não é uma Kitsune. Pelo menos não na minha opinião. Mas tá bem próximo. É assim. Vamos lá, a diferença entre uma Fênico e uma Kitsune é que a Fênico, ela é mais próxima da realidade, é uma raposa, mas você consegue achar por aí. A Kitsune, ela é um ser mais místico, mais mágico, porque normalmente as Kitsunes têm duas caudas pra cima. Cara, eu vou matar o Mordo. Eu vou matar o Mordo. Não, vocês estão aqui de testemunhas, se vocês virem Mordo morto, é porque fui eu que matei, tá? Primeiro, vamos pro comentário que eu gostei. Seu Dog Wu, é Dog Wu Ti, né? Seu Dog Wu Ti. Corujas e nerds se dão muito bem juntos. Obrigado, senhor. Muito agradecido. Agora, Coruja e o nerd são a mesma pessoa. Yeah! Exatamente. Agora, por que que eu vou matar um morro? O nome do Nerd Master Coruja seria fala a verdade, né, Nerdmaster? A primeira que foi boa. Você achou? Então tá. Ok, tá bom. E agora imagina se você fosse um médico. Tá bom. Aí seria agora... o Dr. Você ganhou, que ganhou um tudo. O método do Tendo tá aumentando, o Tendo tá aumentando. Tá bom. Pesquisei no Mercado Livre, tem uma... Grey, White, Husk, Dog, Wolf, Fox, Furset, Mascot, Fantasy. São R$735,55, mas é entrega internacional, ou seja, deve ser o dobro considerando os impostos. Poxa, e surpreso, porque o quarto coisa que eu ia adicionar, que era justamente a diferença da moeda, que se tu comprasse com alguém de fora, ia acabar saindo muito mais caro, obviamente, só por causa da diferença de moeda. E isso aqui não tem nada personalizado, né? Quer dizer, qualquer pessoa que compre e entre dentro disso, eu não entro. Porque ele teria que ter um espaço extra pra barriga. Eu jurei que tu ia escolher pônei. Pra mim, tira. A dona Ana, ela não precisa ser um pônei, porque ela já é a rainha de todos os pôneis. Entendeu? Ah, justo. Se dona Ana fosse um pônei, seria um alicórnio. Duas coisas. Primeiro, fiz uma pesquisa. Inclusive, eu encontrei no AliExpress algumas suits completas. São maravilhosas, mas custam por volta de R$3.500 a R$3.800. Isso sem o frete e sem os impostos. Segundo, todo mundo tá falando que se tem personagem furry, se fosse furry, quem seria? Eu tenho duas vertentes. A primeira, eu criei um personagem pra RPG chamado Arctus Ceridin. Ele é uma espécie de lobisomem em que ele pode ser totalmente humano ou totalmente lobo. E a segunda... O que normalmente eu utilizo é o meu personagem Draconato, que sim, é um scaling. Maneiro. Muito bom. Falaram de scaling, vou fazer uma inserçãozinha aqui. Inserção. E alguém aqui, talvez o Jorge lembre, alguém aqui leu, acompanhou uma minissérie em quadrinhos nacional, foi lançada muitos anos atrás, chamada Lua de Dragões? Olha, o nome não me é estranho. Eu lembro. É do Marcelo Cassaro, desenhos do André Vazios. Eu acho que sim. Eu acho que é, sim. Sim. O nome é estranho. Sim. Ah, quando começou a se falar muito, a gente já se preparando aqui falando de furry, eu lembrei, porque, poxa, são criaturas humanoides, né? Mas o fato da história se chamar Lua de Dragões já mostra que estão falando de répteis, né? Não de criaturas fofinhas. Como não? Dragões são fofinhos. Olha, de toda a história só tem uma criatura que é fofa, que é a personagem principal, que é capturada por um clã de dragoas caçadoras. E ela é uma dragoa também? Ela é uma dragoa, mas eles consideram ela mais como uma dragoa bovina, porque ela não é agressiva. Ela é simplesmente três vezes maior que as dragoas caçadoras, sabe? Queria ver esse quadrinho, acho que eu lembro das capas dele. Podemos fazer mais uma? Então vamos fazer mais uma perguntinha aqui. Essa pergunta eu preciso fazer porque muita gente não conhece os furries, a comunidade furry, e muita gente tem preconceito com os furries, porque são considerados fetiches sexuais. Eu, inclusive, a primeira vez que eu ouvi falar em furry foi num episódio, se eu não me engano, do CSI Miami. Não, foi o CSI tradicional, o episódio se chamava... Tradicional, você sabe do que eu tô falando, né? É, eu sei. Sim. É, o episódio se chama Fur and Loathing, foi lançado em 2003, é da... quarta temporada, e eu traduziria ele como Pelo e Delírio em Las Vegas. Aí no episódio em questão, os furries eram uma coisa de fetiche sexual mesmo. Não era comunidade só para apreciador, não. Eles já se apreciavam bastante, mas não nesse sentido. Entendeu? Aí o que eu quero saber, seu Lunar, é qual é a sua opinião a respeito deste preconceito que as pessoas têm contra furries? Certo. Essa história tem duas coisas que contribuíram com esse peso. Na verdade, muito mais do que duas, mas eu acho que eu escolheria duas principais que acho que contribuíram para fazer com que as pessoas confundissem ou tentassem enxergar ou tornar furry como esse tipo de coisa, sabe? A primeira delas, porque como a comunidade furry, ela tem muitos artistas, e aí de tanta arte que sai, e tantos artistas que saem, tanta criatividade que sai, é claro que algumas delas vão ser para adultos. E não só isso, como também a comunidade furry, ela tem, eu acho que ela é a comunidade que mais abraça pessoas diferentes, de minorias diferentes, pessoas neurodivergentes, pessoas de gêneros diferentes. É uma fandom muito acolhedora. Eu sei que a fandom furry... Tem, inclusive, um comentário daqui da Frutinha, que já tem um tempinho, mas... Pessoas trans da comunidade muitas vezes se apoiam na fursona para expressar quem eles são realmente. É verdade. Olha, viu? Comentário maravilhoso. Comentário maravilhoso. E aí, imagina muita gente, muitas pessoas que também queriam expressar essa parte desse tipo de arte também. Imagina, sei lá, tipo, anos 80, que aí surge artes de personagem esquisito e homoeróticas. Esse tipo de coisa foi, acredito que até hoje, na verdade, um dos primeiros choques principais, até porque tem muita arte adulta feita por artistas furry, mas... DeviantArte, já ouviram falar? DeviantArte, é por ali que você encontra essas muitas outras putarias. Tá. Na verdade, os furries, eles têm eles criam suas próprias comunidades pra tudo, né? Tipo, então é claro que também tem a versão furry pra onde existe, onde postam essas coisas, mas também são todas postadas no DeviantArt, né? Porque ela é a maior janela. Você, por acaso, estaria falando de Fur Affinity? Exato, Fur Affinity. Ele acha que eu não sei, ele acha que eu não conheço. Como é que tu sabe, Nerdmaster? Não, mas não sei o que tu tá falando. Eu sei de nada. Você tá falando de furaffinity.com? Não faço ideia do que você tá falando. Mas voltando. Eu sou a mais inocente daqui, até eu sei que existem coisas. Olha só. A internet existe pra deixar. Como é que é a regra 34? Bem-vindo à mente a noiva do Titã, sabia? É. Vocês que por acaso já tiveram a cara de pau de fuçar lá no DeviantArt e acharam bastante putaria, não experimentem no Fur Affinity, não, tá? Eu só digo uma coisa. A primeira coisa que eu caí de cabeça, assim, no mundo furry, foi lá no meio dos anos 90. Eu não vou lembrar nem qual foi a obra. Mas, assim, a primeira vez que eu caí de cabeça na regra 34 do mundo furry foi por causa de um determinado anime que, com certeza, vocês já devem ter ouvido falar, que foi Digimon Tamers. Ah, mamãe, o Digimon Tamers, porra. Mas tu sabe que tu tá entrando, tá entrando em coisas que são, tipo, são red flags pra Tabu. Porque, como é que eu vou dizer? Porque, tipo, justamente por causa dos personagens humanos sendo menores de idade, os personagens animaizinhos serem muito animaizinhos, isso é tabu. É só um nome. Você não deve pesquisar. Você não deve pesquisar de jeito nenhum. Renamon. É. Sim, mas aí nessas, quando os personagens, tipo, são humanoides assim, aí já não é mais tabu, sabe? Já não é mais tabu pra comunidade. Então, sim, a Renamon é uma das que, né? Tem um outro comentário aqui que eu tô gostando bastante. Seu Dog Wolf, continue comentando, só está comendo um comentador da melhor qualidade, tá? Ver falando de furry em TV aberta é quase garantido que vai ser dilúvio de desinformação e preconceito. Ainda mais se for jornal brasileiro. Certeza, moral. Se tiver alguns elementos de igreja evangélica, então, nossa, já vão chamar. Já vão chamar a escuridão. Eu diria até, dona Ana, que vai ser um recorde de problemas. Pois é. Por favor, coloca aí na tela o comentário da Rita Frutinha, em que é interessante a gente levar em consideração. Sim. Adolescente estadunidense. Preste atenção que ela não colocou americano, porque americano somos todos nós. Exatamente. Adolescente estadunidense acha legal fazer panelinha para atacar o local seguro dos outros, principalmente aqueles grupos de extrema direita que se organizam em lugares obscuros da net. Eu quero que todos esses desgramentos vão pras putas que os pariram. E eu quero que Madame Dona Rita Frutinha receba, a partir de agora, uma palma virtual. A melhor feneco. E sim, a gente passa por muitas raids em todas as nossas comunidades, justamente porque o pessoal que vem fazer esse tipo de coisa puro preconceito mesmo, puro ódio, puro preconceito, porque a galera de extrema geralmente a galera de extrema direita ou a galera, sei lá, desocupada aí na internet. Então, os três melhores comentadores é Dona Rita Frutinha, seu, como é que era o nome da criança? Dog Wu T, e seu Lu, tá aqui o Lu, uma comunidade que aceita as pessoas como elas se apresentam. Se a pessoa se apresenta como um coelho homem cis, ninguém vai julgar quem está por trás dessa identidade. Parabéns pro senhor também. Ô, senhora, eu não sei, com o Lu, eu não sei se é homem ou se é mulher, desculpe. É senhor. É senhor? Então, muito obrigado, senhor. Um urso maravilhoso. Eu tava lembrando que você falou de imprensa, né? Como a coisa tende a ser sempre para puxar pelo sensacionalismo, pelo estranhamento. Eu acho que todo mundo aqui já ouviu falar de um homem lá no Japão que ele mandou construir uma fursuit tão perfeita de cachorro que ele fica... Sim, eu vi. Ele simplesmente fica de quatro, ele anda, ele quer... Aí é que tá. Dá pra chamar isso de fursuit? Porque o cara não tá furry. Ele é um cachorro. Eu não sei aonde ele se encaixa. Talvez seja o exagero dele, né? Essa pessoa específica, se não me engano, tenho 90% de certeza, ele é um cara que faz isso, faz maquiagem, esse tipo de roupa e tal, e também atua, então não é algo que ele faz, tipo, no dia a dia, ele só tá, tipo, vendendo, sabe? É uma coisa pra vender o trabalho dele, sabe? Mas tá, você vê, a empresa vende a coisa de uma forma totalmente diferente, né? Ela paga o sensacionalismo. Gente, peraí, deixa eu botar aqui um off rapidinho, que eu preciso xingar uma pessoa rapidinho. Diz o Morgo, fiz vários comentários pertinentes também, eu respondo para você, Morgo, teu cu, tá? Tá bom. Ah, a língua portuguesa e o uso sempre criativo desta palavra de duas letras. Né? Muito bem. Agora vamos lá. Luna, mais uma. Ela pergunta, uma pergunta feita, inclusive, por uma pessoa de fino trato, grande elegância, um especialista nessa área, perguntou o seguinte: como é a comunidade furry aqui no Brasil? A comunidade furry aqui no Brasil, ela é tipo, como eu falei, como eu ia falando, ela no geral, ela é extremamente acolhedora para todas as pessoas, as pessoas geralmente, é um lugar seguro, os furries gostam de construir lugares seguros para pessoas serem como elas querem ser, o que elas puderem ser, para elas poderem, né, se encontrar, se descobrir a sua identidade e tudo mais, não só falando de gênero e sexualidade, mas também todas as questões de pessoas neurotípicas e tudo mais, né, e também outras minorias. Porém, infelizmente, também existem espaços tóxicos, né? Existem espaços tóxicos na... Porque é ser humano, pessoa, né? Então vamos lá. Se a pessoa der um azar de entrar na comunidade por alguns espaços tóxicos, corre o risco de de não ter boas experiências, mas no geral se a pessoa até acabou tendo uma experiência ruim num lugar desses, eu recomendo a pessoa tentar de novo, até se a pessoa, se alguém tiver, que passou por isso e estiver ouvindo, até quiser de repente, ou entrar em contato comigo, o meu é @teosunara em todas as redes sociais, ou pelo @estudicados mesmo, ou para vocês, deixar comentários, vocês vão clicar no YouTube também, né? Comenta aí eu posso, de repente, a pessoa fala, eu uso tal rede social, de repente eu posso dar uma sugestão. E melhor ainda se for no YouTube, né? Que aí gera engajamento para vocês. Segundo Madame Dona Rita Frutinha, a comunidade não é tão popular assim no Brasil. Ela é uma comunidade grande, Lunar, mais ou menos, meia dúzia? Como é que é a situação? Sobre a comunidade do Brasil pra gente. Aham, ela é uma comunidade que, tipo, se tu for comparar com os Estados Unidos e Europa, que estão fazendo, por exemplo, furcons desde os anos 80. Ah, gente... tá. Essa era uma outra pergunta que eu ia fazer. Furcon é a convenção furry. É, sim. Okay, a gente não. Beleza, obrigado. A gente não. Até a gente nem usa esse termo aqui no Brasil. Se tu falar furcon pra um furry brasileiro, ele vai. Talvez ele leve alguns segundos pra entender do que eu tá falando, mas sim. É o termo pra convenção furry. Sim. Porque, por exemplo, as furcons americanas, tipo. Eles já têm praticamente uma em todos os estados, que é um evento gigantesco. Tipo, a gente ainda está engatinhando nesse sentido. Mas, ao mesmo tempo, somos uma comunidade que está crescendo muito rápido. Eu também queria salientar isso. Porque, assim, tu consegue enxergar diferenças... Eu não gosto desse papinho de geração... Não sei, geração Y, geração X, geração millennial. Mas, pra generalizar aqui, eu vou dizer que tu consegue ver a diferença de gerações de furs, tipo. E aí eu não tô falando só de idade, né? Tô falando do que as pessoas vivenciam e tal. Porque é interessante como quem tá na fandom há mais tempo, então, tipo, de novo, nem a questão de idade, talvez seja uma... Tem pra si uma coisa de... Eles começaram a fazer algumas coisas primeiro, tipo, por exemplo, as primeiras furcons do Brasil e etc. E... Mas eles, a intenção era de deixar, sempre quiseram deixar a coisa nichada ali. E aí, e chegaram até um patamar que tá muito dentro da bolha. E aí, tipo, sei lá, que aí tu vê que aí eles não gostam de ver muito, de ver outros, tipo, querendo sair desse patamar, furar essa bolha, sabe? E aí, isso era uma outra coisa que eu ia falar sobre como é a comunidade aqui no Brasil. E aí, a gente tem nossas furcons aqui, as maiores são as mais antigas, mas a gente tá passando por um momento... Tem no Brasil todo ou tá mais fechado aqui no Sudeste, vamos assim dizer? Então, era isso que eu ia falar, porque até pouco tempo, e isso tem a ver também com todas as últimas sessões que vocês fizeram, dá pra responder todas juntas, era que antes era concentrado no Sudeste, e parecia que tudo era concentrado no Sudeste. Meets é tipo... Quando as pessoas combinam lá, tal dia a gente vai se juntar num parque pra fazer tal coisa. É um mini evento, só que não dura vários dias, sabe? Todos esses eventos, assim, todos os meets, porque tem... Agora existem vários tipos diferentes de meets, né? Tipo, se tem parque, mas aí, sei lá, tem galera que se junta pra fazer milhões de coisas diferentes. Milhões de coisas diferentes mesmo. Antigamente, isso tudo ficava tudo no Sudeste, e aí se tinha uma impressão que tava um negócio nichado ali. Só, e ao mesmo tempo os eventos eram ali. Só que a gente tá passando por um momento que, ao mesmo tempo que os maiores eventos, os eventos mais antigos, estão passando por um momento de crise, porque tem muitos problemas de que acontecem. É que, pra quem tá vendo de fora da bolha, ela vê, tipo, tem mais eventos furries acontecendo, e aquele evento lá tá acontecendo, parece que tá crescendo em São Paulo, por exemplo. Mas quem tá dentro tá vendo que tem, todo ano tem um incidente acontecendo, por exemplo, tem gente que quase teve um acidente dentro de um evento no passado, e aí o evento não quis, não tentou, tipo, fugiu da responsabilidade. Deixa eu entrar com uma outra perguntinha aqui que foi feita no chat já tem um tempinho, mas eu guardei para agora porque o momento convém agora. Uhum. O seu Chico do Couto, meu querido comunista de plantão, ele diz que em 2017 ele soube da existência do Antifa Furry. Como anda a organização em solo nacional, Luna? Que ótimo, porque eu ia falar também do segundo, o evento mais antigo, que era o evento daqui do Rio Grande do Sul, que ele acabou por cisão interna. O Brasil Fur Fest é da onde? É o evento de São Paulo que eu mencionei. É o São Paulo, tá. É o maior evento hoje do Brasil, mas ele é o que tem muitos problemas. Aí o ouvinte chega pra mim e fala: é demais, você tá sabendo da coisa. Eu pesquisei, filho, uma puta. Aí, fez um bom trabalho. Fez um ótimo trabalho. Aí, e também tem outras acusações de money, e aí da organização, mas aí eu já vou entrar em coisas de, né, de tá, de... E o negócio do Antifa Furry, como é que é? Certo. Isso existe, sim, Porque, como eu disse, o nosso, tipo, a nossa comunidade, por ela ser muito feita de muitas minorias, ela é muito progressista, ser muito... Oi, ó, vamos lá, vamos lá. O Lulan é uma gracinha, ele não quer falar, não. Mas o que ele está querendo dizer é que Fore é tudo esquerdista, comunista. A maioria é do... A maioria é, mas... Eu não queria traduzir, não, sabe? Mas é que ele está me pedindo... É que ele está sendo muito tímido, muito assim, retraído, quase uma dona Ana Lúcia, de tão retração, de tão educação. O que eu perguntei... O que ele está querendo dizer é que Furry é tudo esquerdista, safado, vagabundo. Sim! E aí, tipo... Olha, eu tava tentando imaginar um furry da direita. Nem vestido de bulldog pasta. Peraí, gente. Frutinha, Lobão, por favor. É brincadeira. Eu sei que vocês são, mas é brincadeira, tá? Então, é dessa frase do Nerdmaster, só faltou tá ok no final. Não, tá ok não. Uma coisa que você não vai me ver fazendo aqui é dizer tá ok? Tipo, mas aí como uma comunidade é formada de várias pessoas diferentes, é claro que existe fãs de direita, assim como existe LGBT de direita, por que não existiria fãs de direita, né? Existem, sei lá, várias outras minorias de direita, por que não existiria fãs de direita? São raros, mas existem. São raros. Tem maluco em todo lugar, né? Fazer o quê? Uhum. E aí, e existe um movimento que parece muito planejado, tá? Tipo, que assim como um movimento de extrema direita começou a entrar nas outras fandoms, e eu acho que o pessoal dos eventos de anime, eu acho que tá bem ciente, os otakus, acho que sabem bem como isso aconteceu dentro da comunidade deles. Seu Dog Wu aqui que eu diga, tá falando, ao lado de ter a comunidade é que tem sempre gente indo atrás pra organizar evento no Brasil todo. Porque se depender só das empresas grandes, vai tudo pra São Paulo, seja furry, geek, anime, show game e o K4. É que ao mesmo tempo que os eventos antigos estão ou em crise ou acabando, ao mesmo tempo a gente tá num momento que tá surgindo um monte de evento novo por todo o Brasil. Eu acho que nesse sentido, apesar de tu olhar para os eventos grandes, nossa, tipo, o que tá acontecendo com aquele evento lá que tá ruim, o que tá acontecendo com aquele evento lá que tá acabando, é a primeira vez que tá acontecendo eventos em todo o Brasil. Tá planejado para acontecer um novo evento no Rio Grande do Sul, no lugar que acabou. Já teve edição no Ceará. O do Rio de Janeiro tem meets, mas eu acho que a intenção do pessoal que tá fazendo meets é que ele se torne um evento futuramente. Eu acho, não tenho certeza, eu teria que perguntar pro pessoal. Me avisa quando for, me avisa quando tiver alguma coisa grande pra eu não ir. brincadeira. Cara de pau mesmo. É. Agora, ó. Pera aí, agora eu tenho que entrar aqui com um furo de reportagem, porque dona Rita Frutinha disse que essa tendência existe mesmo. Mas vamos lembrar que, como existe gay bolsonarista, existe furry de direita. Alguns, inclusive, são bem de direita. É, aí justamente para combater a tentativa de entrar nesse movimento de extrema-direita dentro da fandom, que realmente surgiu os furries antifascistas. A gente existe, sim. Peraí, eu entendi direito essa frase. A gente existe, sim, quer dizer que ele é. Olha como é que a gente descobre um antifa na conversa. Olha só. Que isso? Tá de revelação de antifa. Aham, viu? Olha aí. O Chico aprovou essa revelação aí. Mas não é? Mas é. Tá bom. Deixa eu fazer uma outra pergunta estamos aqui pra gente continuar a conversa. Para lá. E a gente tá no processo de montar um coletivo da fandom. Já teve outras tentativas, elas acabaram não sendo muito bem sucedidas, mas se eu entrar no assunto do porquê que não deu certo, aí eu vou também entrar em assuntos pessoais de pessoas que não estão aqui para ser... Mas pessoas que pegaram as ruínas do que não deu certo estão se juntando e eu tô indo junto pra gente fazer o próximo coletivo, pra que a gente tenha um primeiro coletivo real, sólido, com objetivo, com ideias, com, tipo... E tem gente no chat que tá indo junto nessa, se quiser se manifestar. Olha só, eu quero, antes de mais nada, dizer que é brincadeira toda essa parte que eu falei, tá? E que o seu Lunar tá de parabéns e ele merece agora uma salva de palmas virtual pra ele. Vamos seguir na conversa aqui. Ô, seu Lunar, tem uma outra pergunta feita novamente por aquele nosso especialista. O cara fez umas boas perguntas aqui, inclusive, tá? Pergunta ali o nosso especialista, por onde se deve começar na comunidade furry brasileira? Certo. Boa pergunta. Bom, aí eu diria que se a pessoa que a gente estiver falando de o início, tipo, eu quero ser furry, como é que eu começo a ser furry? Isso, vamos lá, eu quero ser furry, como é que eu faço? Bom, eu diria que pra começar pelo processo mais divertido, é uma recomendação, tá? Tipo, não é algo obrigatório, é tu tentar criar um teu fursona. E não precisa ser um fursona perfeito, mas também não precisa criar um fursona. Daqui a pouco tu pode só escolher um avatar, tipo, eu gosto desse personagem aqui, vai ser pra onde eu vou começar. E é basicamente assim, é que tu começa a ser um furry, é basicamente tu só se considerar furry, que nem eu falei, tipo, como eu vou buscar, como é que eu entro na comunidade? Aí uma coisa que começou a surgiu junto, na verdade um pouco antes, né, que é as comunidades regionais de furs. Inclusive, a do Rio de Janeiro é gigante, tá? Olha só, parabéns pra nós. E não só a do Rio de Janeiro é gigante, como eles fazem trabalho social, tá ligado? Eu sei que eles têm um dia fixo, e eu não sei se é por mês ou a cada 2 semanas, eu não sei bem, que eles fazem, tipo, eles se juntam pra fazer uma ação social, tipo, eles fazem pra fazer uma ação social. Entendo? Chupa, bolsonarista safado! O grupo do aqui é furry, porra! E aí, recomendo. O problema é que algumas associações regionais estão passando por cisões. Uma delas é justamente a do Rio Grande do Sul, que foi de tretas, eu vou dizer políticas, mas é que pra galera saber, você é do Rio Grande do Sul, né? Sou do Rio Grande do Sul, nascido e criado em Pelotas, mas hoje eu moro em Porto Alegre. Ok, beleza. É só pra galera, é só pros ouvintes terem um entendimento melhor da conversa. Eu acho que hoje as comunidades mais tranquilas de furry estão no Telegram, porque o Amino acabou, então todo mundo começou a correr, tá todo mundo desde então procurando pra onde a gente vai. As Telegram não são as maiores, eu arrisco dizer que as maiores são no Discord. O problema é que o Discord é meio que roleta russa, né? Tu não tem como saber. É meio difícil descobrir. Aliás, vale como bastidor dessa conversa, foi graças ao Telegram da galera do Desce a Letra Show que eu conheci essa criança aqui, tá? É verdade. Essa pauta só nasceu por causa do seu Cauê Moura e do seu... É verdade. E do seu Lange, tá? E do seu Bulbasauro. Aliás, o Bulbasauro é um furry, né? Porque é o Bulbasauro, né? Eu tô louco pra fazer essa pergunta pra ele ali no chat. Eu vou fazer. Quanto tempo falta pra tu se assumir furry? Eu vou perguntar pra ele. Então, lembrando que o Bulbasauro, ele é um... Caramba, me fugiu a palavra. Mas ele é um... É um Pokémon de grama da primeira geração. Sim, mas o que eu quis dizer é que ele é um réptil. É mais e o furry não tem os Skylars, ou animal. Então é um furry, justamente isso que eu queria falar. Obrigado por trazer o termo. Pô. Mais ele complicado é a minha relação, que o meu predileto é o bay leaf. Ele é o quê? O bay leaf é uma flor. Como é que ele vai ser um furry se ele é uma flor? Então, o bay leaf entra na mesma categoria do Bulbasauro. Não é bom. Vamos seguir para o finalmente nessa conversa. O Pokémon já foi abraçado para dentro do guarda-chuva dos furry, mas virou para dentro também, ó. Cara, eu não vou confessar que eu já pesquisei furry Pokémons, porque eu me arrependi muito disso já, inclusive, para fazer a pauta desse episódio. Imagina um espigatito furry, imagina. Então, deixa eu falar pra vocês que os furries, eles não gostam de desenhos adultos com pokémons, né? Eles não gostam de desenhos adultos com criaturas que não parecem humanos. Isso é uma coisa okay. até que, tipo, pessoal. Me fala pessoal, isso, me fala isso pra Gardevoir e pra Lupune. Ah, eu falei que não parecem humanos. Aham. Me fala isso pro Machamp. Pro Machamp. Conhece o Machamp? Que não conheço. Não precisa ir muito. Não precisa ir nem muito longe pro Machamp, não. O Machoke já serve. Mas uma coisa que acontece. Machamp, Machoke também, por que não? Mas uma coisa que acontece. Milton, conhece Milton? Milton na massa. Galera, se amarra no Milton. Ah, quem não se amarra no Milton? Mas uma coisa que acontece muito é o pessoal fazer Pokessono, é pegar, por exemplo, que tu falou, o gato maconha, e fazer uma versão... O gato tipo... maconha, até, tô falando do gato maconha, ó o Lu aqui, que mandou o Piuscarada. É, Piuscarada. Ó, Piuscarada aí, ó. Pegou no argumento. Mas não, tipo, é pegar, por exemplo, a versão dele, que é um gatinho, e fazer, transformar ele numa versão antropomórfica. Tipo, esse tipo de arte mais 18 já é um pouco as mais aceitável. As sacanagens que eu já vi... quando pesquisei para esta porra desta pauta, não que eu não esteja adorando essa conversa que eu estou, porque Lunar é uma fofura como pessoa, tá? Mas as piores sacanagens que eu vi foi com Lupune, o Mega Lupune, que é pior ainda, a porra da Gardevoir, cara, o que o povo faz de putaria com a porra da Gardevoir, cara. Mas olha só. Dá vergonha na cara de qualquer cristão nesta. Mas voltando na questão da frutaria, é que se tu vê a quantidade de dedo do Knuckles e frutaria que existe de furry, é muito, muito, muito, muito, muito menor do que existe na comunidade de otakus e de anime. Só que eu considero otaku, eu gosto de anime, mas aqui, pra fazer a crítica, inclusive, nas artes adultas de otaku, tu vê, tipo, o pessoal sexualizando personagens que seriam menores de idade na obra. Tipo, personagem Pokémon, personagem do Naruto. Uhum. E esse tipo de coisa não faz tanto barulho quanto uma arte do, sei lá, de um homossexual de dois furries se abraçando ou fazendo então, qualquer outra uma coisa, coisa, sabe? Que eu preciso dizer aqui, uma coisa que eu preciso dizer rapidinho para Jorge Farifalcon, que é uma pessoa que eu amo, eu adoro, respeito para caralho. Otaku é tudo filha da puta, tá? Minha mãe agradece. Também. Mas a sua é metafórica. E outra coisa que vale dizer é que, apesar da parte das artes que fazem barulho, né, que o pessoal vê, são as artes adultas, a quantidade de artes que tem de furries adultas é muito menor do que a quantidade de artes não adultas. Não parece, porque vocês estão vendo de fora, né? Mas tem muito mais arte, e a quantidade de furry que não gosta de arte NSFW também é muito grande. Tem assim é, porque como... é porque a maioria dos furries tem um negócio chamado bom senso. E tem muito furry. É que quem gosta de arte NSFW compra muito. Isso é outro motivo também de existir mercado pra esse público. E sinceramente, quem faz arte NSFW pra vender tem que vender mesmo. Tipo, se tem gente que vende. Ah, vende! Tem gente que compra, tem gente que vende. É assim que se chama um negócio chamado mercado. Né? Tá bom. Olha, bebê. Só um instantinho, Nerd Master. Só um instantinho, Nerd Master. Para se defende, que não conhece. Se defende, não, otaku fedido safado. Ô, desgramento, eu não tô falando que eu vou me defender, eu só tô querendo avisar pra todo mundo que não conhece a sigla NSFW, significa Not Safe for Work. Na verdade, a tradução correta é putaria. Não, aí seria Beatcraft. Tá bom. Beatcraft tá ótimo, tá bom. Agora vamos lá, vamos lá. Dona Frutinha mandou mais uma, eu adoro Dona Frutinha. Existe gente sinistra em todo lugar. Por isso, na comunidade furry, há um trabalho de conscientização que nem o Lunar tá fazendo agora. Maravilha, então mais uma salva de palmas, Dona Frutinha. E mais uma salva de palmas pro seu Lunar também. É porque agora existia muito, como eu falei, tipo, o pessoal que tá mais tempo na fandom, que ficou muito tempo nessa coisa de vamos fazer um negócio nichado só pra nós, e também ai, não é culpa deles, tá? A culpa é de pessoal que é preconceituoso mesmo, mas acho que a gente que tá vindo depois precisa fazer um trabalhinho de apresentar, tipo, ó, tipo, nós somos de gente que nem vocês, a gente tem nossas esquisitices, e vocês têm também, mas a gente é, tipo... Ele tá falando de esquisitice num podcast para nerds. Com dois, um otaku fedido e uma mulher que ama pôneis, né? Não, e cujo apelido original é Joaninha Trekker, né? Porque exatamente. Jornada nas estrelas de longa data. Ó, eu encontro em casa, meu irmão, quando vem falar, Ana, tá vendo alguma coisa das suas coisas tiri-tiri, ou tiri-tiri? Ele tá imitando o barulhinho do comunicador, sabe? Tiri, tiri, tiri. Ah, bom. Pra ele é tudo coisa tiri, tiri. A Aninha, nossa Daenerys Targaryen. Antônio ficou bestificado de saber que Joaninha Trekker é Trekker. Olha só. Fã de Jornada nas Estrelas, né? Não, meu filho Donana é Trekker há muito mais tempo que você, filho. Não se incomoda com isso, não, né? E olha, pôneis malditos. O seu Lute tinha que lembrar daquela porra daquele comercial, né? Pôneis malditos. Tô mais velha que tudo isso. Tô mais velha que todos vocês. Duvido que alguém tenha 57 anos que nem eu. Eu vou ficar duas semanas embaixo com essa música dos pôneis na cabeça de novo. E o pior que Dona Ana é mais velha até que eu. Ah, lá, ó, o Dourado, você não deve ter ouvido a gravação ontem do Parolando. O Dourado falou que a gente é o podcast preferencial, tá, Dona Ana? Podcast do assunto preferencial, tá? Me faltam 2 anos pra chegar nisso. Mas vamos lá. Ô, Luna, partindo, vamos assim dizer, pros finalmente, eu quero te fazer duas perguntas muito importantes, que é o seguinte. Primeiro, fale-nos um pouco sobre o Estúdio Caldas. Eu posso... Na verdade, faltou da pergunta anterior, que eu queria recomendar o melhor lugar para caso alguém, tipo, não achei comunidade regional, não achei tipo, onde entrar para conversar com outros furries. Aí, vão numa comunidade chamada @furrychatbr do Telegram. Eu digo pra vocês que ele é o melhor cantinho pra dar as boas-vindas pra qualquer pessoa, furry e não furry, porque eu conheço aquele cantinho. Eu tinha... Eu vou dizer que, inclusive, pessoas assim chamadas como Antônio, Rita Frutinha, Luco Lober, Dog Uchi, eu tenho certeza que vieram tudo de lá. Porque, na verdade, ali é um dos lugares pra onde foi a minha comunidade. Eu tinha a maior comunidade furry em língua portuguesa. No Amino, quando acabou, tinha 12 mil furries lá, e aí agora tá todo mundo procurando pra onde nós vamos. A gente criou esse cantinho ali no Telegram. Então, ali é um ótimo lugar acolhedor, acolhe todo mundo. E agora eu vou responder a tua pergunta. Tu quer que eu fale de Estúdio Caldas, certo? Estúdio Caldas, grande produtor de conteúdo. Certo. Bom, a Estúdio Caldas é um projeto que é multimídia. Ele começou com minha, mas não só minha, tipo, também de amigos meus, que alguns estão no chat. O Antônio, o Jaré, que é o deles, tá falando ali que ele joga Star Trek lá no Discal. Faço live de Star Trek online. É que o cara tem muito tempo livre, fazer o quê, né? E aí a gente se juntou na vontade de criar coisas. E uma das primeiras coisas que Eu gosto de criar histórias e personagens. Eu sempre, desde criança, eu sonho ainda, em viver de criação de jogos, animações e quadrinhos. Aí, os nossos primeiros projetos na Estúdio Caldas, na verdade, até nem foi o canal, até a gente nem começou pelo canal do YouTube, a gente tem um canal do YouTube, como o Nerdmaster estava falando, e a gente começou em 2023 com um projeto de jogo, um projeto de animação e alguns projetos de quadrinho. Porém, tivemos alguns problemas chamado... Eu trabalhava para uma empresa americana de fora e foi um que passou por um layoff. E aí, infelizmente, tive que cortar gastos. Aí a gente não conseguiu concluir a animação, até porque o animador que eu tinha na época, ele acabou pegando um emprego, outro emprego full time. Mas os projetos de quadrinho, eles passaram por um hiato, mas estão continuando. E os nossos projetos de jogos nunca parou. A gente só acabou trocando. A gente acabou tendo que trocar de projeto, mas eu vou contar essa história daqui a pouco. E uma das coisas que a gente queria fazer, e porque a gente gosta, eu sempre gostei da ideia de, tipo, de criar também um conteúdo de furries, mas não só pra furries, mas, tipo, é um conteúdo que mostre a visão dos furries sobre qualquer coisa. Admito que isso foi bastante inspirado, no Jovem Nerd lá atrás, né? Que eles começaram no... Hoje eu já não consumo mais o conteúdo deles, mas admito que... A ideia que eles tiveram de juntar nerds pra não só falar o tempo inteiro sobre coisas de nerd, mas pra falar sobre o mundo ao redor deles na visão de um monte de nerd foi genial. E aí era mais ou menos essa ideia que eu quis fazer com a Estúdio Caldas e mostrar também no canal do YouTube os bastidores das coisas que a gente tava fazendo, os nossos jogos, os nossos quadrinhos, as nossas animações. Só que o canal do YouTube, ele já mudou algumas vezes, justamente porque nessa coisa de muda projeto, né? A gente acabou mudando o projeto de jogo para um que tá saindo agora. Teve a época que a gente tinha dinheiro, depois teve a época que a gente não tinha dinheiro. Aí teve a época que a gente começou a fazer... A gente fez podcasts de RPG de mesa. Eu quero muito voltar esse ano. Eu espero que a gente volte a fazer isso lá no canal. E... Tem dois mestres nessa chamada, só para te avisar. Interessante. Um que faz o jogatina boa e um que adora matar o personagem. Não vou dizer quem é o que gosta de matar o personagem, porque eu não quero ser acusado de nada, mas sou eu. Muito interessante, por Deus. Nossa. A minha relação é sempre tirar épicos quando menos indesejados. Eu tô pedindo muito mestrado nana de clérica de batalha. Quero. Eu queria. Me mostra depois como funciona. A gente pode mostrar como é que funciona, Tipo que a gente tá fazendo aqui, uma chamada assim, só que aí cada um tem que mentir os dados que lançou, né? Ah. Né? Falando em jogo, seu Lunar, eu quero que o senhor me diga que diabo. Diabo é uma forma de dizer, tá? Porque eu sei que é uma figura, eu sei que é uma graça. O que é Cat Idol? Bom, esse então é o nosso primeiro jogo. A gente tá lançando agora a nossa página na Steam. Acabamos de lançar ela. Eu vou falar, inclusive, o seguinte: ó, já tá na minha lista de desejo. Só faça o favor de lançar essa porra logo, porque eu quero comprar, tá? Tá bom. A gente quer muito lançar uma demo pra pegar feedback do pessoal que vai jogar essa demo e aí sim fazer o lançamento. Só que a gente viu. Aceita beta tester? Eu. Com certeza. Vou conversar, com certeza. A gente tá mexendo em algumas ferramentas de UI. A gente viu. Saiu um novo jogo. saiu, na verdade não foi só um, foram alguns novos jogos que tinham umas ferramentas de UI bem interessantes que a gente olhou, caramba, se a gente colocasse algo assim pra adicionar Quality of Life, acho que ia valorizar bastante no lançamento do jogo, acho que os jogadores iam gostar bastante. Então a gente tá adicionando esse tipo de coisa agora, antes de fazer o lançamento. Acho que não demora muito. A gente até, uma pena que a Asuna não apareceu, não está aqui no chat, senão eu já perguntava aqui pra ela quanto tempo é uma provisão pra que a gente pudesse lançar esse jogo. A gente colocou ali no, a gente colocou na Steam até a metade do ano, mas é só pra nos dar uma janela mesmo. A gente não vai levar, a gente não pretende levar todo esse tempo. Tô falando coisas de bastidores aqui, mas é tudo bem, não tem problema. Porque é só a gente tá só adicionando coisas de Quality of Life mesmo. Só tá adicionando coisas de Quality of Life mesmo na UI pra melhorar a experiência do jogador. E a gente... Conhece um tal de Book Spirit? Tá te chamando ali, ó. Luna! Luna! Sim, o Buck, ele também é da Studio Caldas, ele ele ajuda muito gerenciando os nossos projetos e me gerenciando também. Olha aí. Tá bom, quando é que sai o Cat Idol? Eu quero o Cat Idol. Você pode me dar o Cat Idol, faz favor, seu Luna? Eu quero! Tem criança chorando aqui. Olha, bom, primeiro eu vou falar o que é o Cat Idol, né? Eu falei, não disse o que ele é. Ele é um jogo de gatinhos piratas. E ele, como diz o nome, ele é um jogo idol. Que é aqueles jogos que existem duas gameplays, uma que é enquanto o jogador tá jogando, tipo, interagindo com a tela, e outra que é quando o jogador não tá interagindo com a tela. Uma coisa que é importante, porque infelizmente as duas pronúncias são idênticas. Não é idol, I-D-O-L, ídolo, é idol, I-D-L-E, tá? Segundo o seu Book Spirit, inclusive, a pronúncia ali de Lunar era mais para Briggs e menos para Alexandre Moreno, mas justo, tá bom. Bom, aí o jogo vai, tipo, tu vai poder customizar os gatinhos da tua tripulação de várias formas, tu vai poder customizar o teu navio, e a ideia é que os teus gatinhos coletem recursos pelos mapas que eles vão andando, e eles matam os ratinhos, que é um cenário onde os gatos e os ratos estão lutando. Na verdade, tem toda uma... Tem uma lorezinha que os ratos são os colonizadores e os piratas estão... E deixa eu falar uma coisa. Claro. Maluco, a gameplay que tá lá no Steam tá tão minita, cara. Tá uma coisa tão fofinha de meu Deus do céu. A Asuna, ela é a nossa artista, que ela faz os... O trabalho dela ali, as artes dela são maravilhosas, né? Eu sou apaixonada também. Ela vai ficar tão feliz de... Então, uma salva de palmas pra dona Asuna aí! Olha só. Não precisa clipar, só mandar o link pra pessoa e a pessoa assiste a live inteirinha depois, porque ela vai ficar salva no canal. Uhul, boa. E aí tem todas aquelas mecânicas que costuma ter em jogo. Ah, tu upa, tu vai upando, deixando teus gatinhos mais fortes, né? E aí tem a árvore de habilidades dos gatinhos, e aí tem aqueles os sistemas de reset, que quando tu reseta o gatinho, ele volta mais, tipo, tu gasta o teu ponto pra gastar pontos de reset lá pra deixar o gatinho mais forte, tipo roguelike, né? E a gente pretende, na verdade, a gente tem muitas ideias de adicionar muitas mecânicas pra esse jogo. Depois que a gente lançar ele, a gente quer depois mostrar, tipo, apresentar pra galera o que a gente quer fazer, e também de repente, maneiras de como o pessoal pode talvez nos ajudar a, tipo, se o pessoal gostar. Você quer, se o pessoal que o povo ajude? Ó, ouvinte do Paranerdia, o link da página da Steam do Cat Idol tá aqui no post. Vai lá e bota esta porra na lista de desejo. É a melhor maneira que vocês vão fazer esse puto trabalhar e faltar esse Cat Idol pra trabalhar. Já foi feito da minha parte. A minha também. Obrigado. Sim, no momento, enquanto o melhor jeito de ajudar mesmo é colocando o jogo na lista de desejos, né? Na wishlist. Que quanto mais. Isso é o equivalente ao dar o joinha, né? Do YouTube. E quanto mais joinhas, entre aspas, né? Quanto mais wishlists, mais a Steam vai colocar o jogo na vitrine. Eu gostei do jeito carinhoso que seu Book Spirit fala. Eles já ouviram o mestre? Coloca essa porra na wishlist, cacete! Sai! Não, a gente tá correndo pra lançar esse jogo logo. Eu acredito que... Eu só tô com medo de prometer pra vocês uma data correta aqui pra não botar pressão na Asna, porque ela não está aqui pra se defender. Mas quem sabe até a edição do podcast eu consiga a data pra vocês colocarem na edição. Não promete isso não, que o podcast sai daqui 10 dias, tá? É, porque, infelizmente, diferente da galera do Estúdio Caldas, aqui no Paraná a gente trabalha em ritmo de maluco, entendeu? Pra datar a chamada, essa porra tá sendo gravada no dia 28 de fevereiro. Eu vou lançar essa porra no dia 10 de março. Como? Não sei. Mas vou. Ih, tu tá, agora foi tu que se colocou alto pressão aí, ao vivo. Ah, não, é que eu já tô acostumado com essa putaria, né? É basicamente a tradição do Paranerd. Quem ouve as lives e sabe aqui do episódio, sabe do que eu estou falando. Seu Buck Spirit vai sair antes de Light no Fire, certeza. Então tá bom. E o seu Dog Uti falou que o jogo é idol, mas a produção não. Opa. Eu espero que vocês gostem da arte do jogo, que vocês achem bonito. Não, a arte, a pixel art, tô falando sério, tô de sacanagem não, tá? A pixel art do Cat Idol é uma das coisas mais fofas que eu já vi num jogo na minha vida, cara. Olha, Lunar, eu digo pra vocês, inclusive, que o nível de vocês de gráficos 8-bit tá no nível Terraria, tá? Cara, nossa, esse feedback foi maravilhoso. Muito obrigado. Nossa, eu vou dormir muito feliz com isso. Eu preciso dar um outro feedback aqui. Eu não gosto dessa pessoa, mas o cara editou com 10 dias pra trabalhar, tá com muita folga. Ô, Colombé, assim como quem não quer nada, eu estou te conhecendo agora, te acho um cara legal, segundo o seu Lunar, você é um lobão da melhor qualidade, mas o diabo te carregue, tá? Urso. Desculpa. Você é um cara legal pra caramba, mas vai pro diabo que te carregue, tá? Tem uma coisa chamada vida e família, vagabundo. Eu não trabalho só com essa porra dessa edição, não. Que amor, é muito amor. Tá bom, então vamos encerrar essa bobagem. Tá bom, vai tomando com você também. Vamos encerrar essa putaria. Não que não esteja muito divertido, mas só de bruto já tem 2 horas essa zona. Yeah! Primeiro lugar. Se editar em 10 dias. Eu quero. Não é promessa não, bebê, eu faço. Eu vou virar noite, mas eu faço. Não tem essa não. É que antes era Jorge era até mais eficiente, fazia mais rápido, mas felizmente Jorge não tá podendo, Jorge tá passando por uns problemas, então deixa pra lá. Crise de ansiedade a rodo, então tá valendo. É uma merda. Falando nisso, ô ansioso, quero te agradecer pela sua participação, o senhor colaborou muito com esta chamada, tá, seu Fire Falcon, e Animesphere volta mais não, ô filha de uma puta? Metafórica. Então, volta sim. Eu tô me ajeitando. Logo vai sair o próximo episódio. Se tudo tem der certo. Tem 2 semanas que tu tá prometendo isso, tá? Eu sei, mas a cabeça da gente não ajuda. Se depender da tua cabeça, tá todo mundo fodido. Nem eu sei. Mas tá bom. Dona Ana, fofura Pincamila, pai do meu amor. Olha, a conversa foi tão gostosa, né? Na peninha, né? Tem que acabar, mas como o Nerdmaster falou, 2 horas de bruto já é o bastante. Eu te agradeço muito pela tua participação, porque tu foi de uma participação maravilhosa, minha flor. Eu vou agora só contar um negócio aqui pro seu Lunar, antes de eu agradecer a participação do seu Lunar. A tua galera tá começando a querer me sacanear, não sei se você percebeu. Diz seu Dog Wuti que ele não é aú, é eu imagino que isso seja um elogio, né? Se for, eu agradeço. Se for uma sacanagem, eu agradeço da mesma maneira, né? Fazer o quê? E seu Buco Spirit mandou: para mais dicas de produtividade, inscrevam-se e ativem o sininho. Eu espero que esse corno tenha se inscrito e ativado. Foi deixar os furos à vontade? Aí, ó, que deu. É um problema, né? Como diria a comunidade flor, eu fui arrumar sarna pra me coçar, né? Ei, a gente não tem sarna, a gente tá tudo, né? Nem sarna nem purgas. Tem alguns que não tem, rapaz. Não dá pra contar com todo mundo, não, rapaz. Deve ter uns ou outros que tem, mas vamos lá. Nossa, agora eu que me senti velha agora que eu vi ele falando haha, eu pensei, ah não, eu prefiro o Inzip. Essa foi melhor, ganhou outro Tuduche, né? Você sabe. Outro Tuduche, né? Mas tá bom. Vamos lá, agora pra terminar essa bagunça. Velho. Tá bom, chega, criança. Muta essa porra. Monsieur Lunar. Mon ami. Mon bobo. Em primeiro lugar, eu quero te agradecer por aceitar o convite pra fazer parte dessa pataquada, que é essa porra desse podcast, tá? Espero que você não tenha se assustado muito com a quantidade de maluquice que você deve ter ouvido e presenciado nesta porra. E, cara, manda um oi pra galera, pra tua galera e pra minha galera, pra todas as galeras, as galires também, as galures e todo mundo. Bom, primeiramente, eu que agradeço. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui falando pro teu público e pra vocês também, né? Tipo, sobre o que é a nossa comunidade furry. Eu me sinto de verdade, não tô nada pra fora, abrindo o meu coraçãozinho lisonjeado por vocês terem, tipo, pelo Nerdmaster, né? Ter escolhido, tipo, me chamado pra eu estar aqui fazendo isso, porque, como eu, tipo, eu gosto muito de falar sobre a nossa comunidade e eu me diverti muito. Me diverti muito aqui, né, com vocês. Adorei conversar com vocês. Gostei muito de conhecer cada um de vocês. E também eu adorei conhecer o público de vocês. Adorei que o pessoal. É muito bom de... Que público? O único público que tu conheceu foi o fulano do morgo, porque o resto é tudo a tua patota. O pensador louco também passou por aqui. Ah, o pensador louco nem conta. O pensador louco é parte da equipe. Ah, eles são... Eu gosto com muito. Tem um amigo camarada e tem o pessoal que é bom de trocadilho aí, ó. É, teve o Chicomuna também, tá certo. Teve o Chicomuna. Gostei deles. E também um obrigado, assim, ó, tipo, sem palavras pro todos vocês que vieram aqui, vieram lá do canal do Lunar, velho, do Forchat, pra vir aqui e fazer companhia e conhecer o canal do pessoal, o que vocês... Tenham gostado, espero que todos vocês que estiveram no chat, o público de vocês, o nosso público, vocês que estão aqui na conversa comigo, vocês que vão ouvir depois nas versões podcast dessa live, eu espero que vocês também tenham gostado, espero que eu tenha conseguido ser divertido e interessante para vocês, porque eu amei e vocês não fazem ideia do caos que foi para eu conseguir estar aqui. Eu sei. Eu sei que a gente teve que fazer uma... A gente teve que ter umas conversas durante quase um mês. Essa batota aqui com vocês. Vocês não queiram saber os bastidores dessa bagunça. Deixariam vocês enojados. Tá? Eu já tô sabendo mais ou menos, porque eu acabei de entrar lá no grupo do Telegram, do Furry Arts e Convidados. Obrigado! E já me recebeu muito bem, obrigado. Ai, fico feliz. Agora, olha só, o corno aqui do Book Spirit. Tamo junto, Luna. 10 dias agora pro editor lançar os cornos. Não é corte, não, o filho de uma égua. Isso aqui vai virar podcast. Já ouviu falar em podcast, seu corno? Isso aqui vai virar podcast, né? Não é corte, não. Você quer corte? Pega uma tesoura e se fura, seu filho de uma égua. Então, se ele quer os cortes, vai no canal, vem aqui no canal do Paranerdia e busca os shorts relacionados de Mandaloriano e de Star Trek. Yeah! O bicho burro não é de Mandaloriano, não, é de Andor. Whatever, é Star Wars! Tá que pariu, cara. É melhor de jurar que em Andor não apareceu uma Mandaloriano. Foda-se, né? Né? Fazer então, o quê? Mas isso já é uma chance de você fazer os vídeos de Mandaloriano, né? Olha aí, ó. Ó só, seu Dog UT mandou aqui a gente que agradece. Primeira live que vejo faz alguns anos e valeu a pena. Ó, nhoi! Um beijo no coração. Então, vamos encerrar. Ficou mais felpudo. Tá bom. Então vamos acabar com essa putaria por aqui. Muito obrigado a todos que participaram. E para vocês, queridos ouvintes, vida longa e próspera! Você acabou de ouvir mais um Paranerdia, o podcast feito para nerds, apresentado pelo meu amigo Alexandre Nerdmaster e editado pelo Jorge da Fire Falcons Editions. Te vejo logo no próximo programa. Até mais!